Sofrimento, vivendo sem poder sorrir. Todas essas coisas num piscar de olhos acontecerão por aqui. Eu não quero te ver em tal sofrimento, vivendo sem poder sorrir. Sorri, sorri. Tem compaixão de mim, meu Senhor.